32, chama o Sol em 121 decimal 9. 219, aqui, 7721, boa. Sol Salvador, boa tarde, aqui é 7721, 18 Francisco. Alfa, 7721, você recebeu a Francisco, 32. Alfa, 7721, aqui é 7721. Afirma, linha mantém 1-0. Torre Salvador, o INSS Serra Norte, através nossa da torre. Serra Serra, agilizando a parte 3, autorizado. Agilizando a parte 3, Serra Serra, com a marada solo controlada. Serra Serra vai passar, vai até o parte 3 agilizando, ingressando no parte 3, via táxi 6 kg, evitando sobrevoo de pessoas e aeronaves. Afirmativo, cliente Serra Serra. Serra Serra, Serra. Autorizado Petrolina 180, decola, curva à esquerda, Momo Flock, chamando 208, estando 5452, o 5490. Momo Cóctico, corrigindo, Momo Cóctico, obrigado. Azulu, Yankee. Ciente, alinhado e pronto, mantendo posição. Quilo nosso, autorizado, é posição da base. Zulu, Juliette Serra, ciente, reporte para a descida. 6741, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 089. TAM 3144, ciente, desça para 3000 pés, ajuste no 08. Para 3000 no 08. Estabilizado, voa 7440, 7000, informação papá. Gol 1754, chame torre 11895. TAM 3144, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado final ILS, posso estabilizar no localizador. 2000 com 1018, autorizando e chama estabilizado. 3144. Patrulha, muito bom dia, Azul 4076, informação papá. Azul 4076, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 080. Mare para 080, desligou 4076. Gol 1941, desça para 3000 pés, ajuste no 018. 3000 com 1018, 941. TAM 3804, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4000, 1-0-1-8, TAM 3804. Azul 4076, desça para nível de voo 050. Autorizado 050, azul 4076. Controle, gol 924, informação papá. Gol 1924, ação de dedicação, chegada Amã, desça para o nível de voo 0. Correção, desça para o nível de voo 180. Entendido, 180, identificou Amã 1924. Transfere na sua escolha. Controle, muito boa Fantástico, passarinho 2230, informação, papá. Web 6741, no contato radar, saída da ELF, se mantenha nível de voo 340. Nível 340, nada ELF, 6741. Gol 1924, desça para o nível de voo 060. 060, gol 924. Passarelo 2230, me escuta? Afirmativo. Gente, passarelo 2230, acione a indicação, chegada a MAN, desça para o nível de voo 050. 050, passarelo 2230. Você passou em algumas instruções, INXF? Zona ILS, 3144. Gol no 754, chame torre 11895. Torre, confirme para o 3144. Gol 11754, chame torre 11895. Zero decolagem, negativo, mantenha a posição. Então, 3144, chame torre 11895. 1895, obrigado. 941, vai atingir 3000. Gol 1941, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS, chamará estabilizado, 941. 3895, pode chamar o centro? Então, 3895, chame Centro Recife, 13325, 1251. 3325, 251, boa tarde. Gol 1924, reduza a velocidade para 2209. 220924. O controlador está batendo no VBQ máquina, prova da rodatória, visual com campo. Gente, chame torre 11895, novembro Yankee Mike. 11895, novembro Yankee Mike. 0 grau, 099. Livre a pista, tá livre, confirme, está livre o pouso também? Negativo, aguardando pista livre, 3144. Ah, positivo, aguardando pista livre. Salvador, está fazendo novembro Yankee Mike, na prova da rodatória, visual com campo. Desça para 3000 pés, ajuste 1018. 3000 para 3804. Azul 4076, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4000 azul 4076. 754, livrou a pista na taxa e alfa. Alfa, reporta antes da Juliette, no 054, 1754. 0924. 1044, pouso autorizado no 0, vento uma centena, 10 nós. Livre, pouso 1-0, 3144. Pilão de Oscar, decolada 40, controle, 120, decimal 8. Prefira controle? Pilão de Oscar, 120, decimal 8, controle. 1208, Romeu Oscar. Boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, ação de indicação, chegada a MAN, desça para o nível de voo 070, reduz a velocidade para 220 mais. 070-3283. Bem, aqui Mike, mantém a rotatória, previsão de terceiro para pouso, Salvador. Liberar a rotatória, previsão de terceiro, liberar agora a curva pela direita. Você autoriza a sessão para 2500 pés na prova de Barro de São Paulo? 0120 com 10. Livre pouso no quadro. Yankee Serra, Serra na escuta? Na escuta. Confirme, preencheu a notificação para prosseguir até Serra Novembro, Serra Novembro? Não, não estou preencheu um toque. Estava aguardando a indicação 2 para discutir o gente, esse procedimento que o senhor está querendo realizar não existe. TGL é um procedimento de instrução, não para desembarque de passageiro e prosseguir para outro destino. Pois não, então a orientação da torre é sair na pista? Afirma, senhor, quando o senhor desembarca passageiro, o senhor terminou seu plano, está no pátio. Se o senhor quiser decolar novamente, tem que fazer outra notificação. Simplesmente, fazer outra notificação. Web 624, Xanem 254, vai manter o ponto de espera devido à proximidade da próxima aeronave para pouso. Peça de Coronado, 254. November, Yankee Mike, ingresso final da 17, agilizando, reposta 3 milhas. Essa na final, reposta na terceira milha, November Yankee Mike. 3144 às 42, direito 219. 219, obrigado, 3144. Boa tarde, Altan, 3144. Azul 4076, desça para 3000 pés, ajuste no 09. 3000, no 09, azul 4076. Passaredo 2230, reduza a velocidade para 2000 nós. Reduza para 2000 nós, passaredo 2230. Prosseguindo a descida, passaredo, senhora. Passaredo, desça para nível de voo 040. 040, passaredo. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240 com a Papá. Trip 5240, aciona a indicação, chegada Mari, desça para nível de voo 080. Ident, desce a 80, na Mari 5240. Localizador e desvolta 3804. Sala 3804, chame torre 11895. 3295, boa tarde. 3194. Para o 11, 3194. Sala 3804, continua a aproximação, ótimo de sair livre, vento 130 graus, 089. 04. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 0018, autorizado, final ILS, reporta estabilizado no localizador. 2000 no 0018, reportará estabilizado, azul 4076. Passaredo 2230, desça para 3000 pés, ajuste no 018. Sendo para 3000 no 018, passaredo. Gol 1924, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4000 no 018, 924. Falar, 490 para o táxi, 57 a bordo, 4 horas, e acrenando Salvador. Ativo, curva na direita, 150, reportado estabilizado, passaria 2230. Partiu 3, chamando torre 1895. Obrigado pela colaboração, até a volta, 5490. Confirme controle, vai reportar estabilizado no localizador, passaredo? Afirmo, passaredo 2230. Gente, 2230. Tanto 3804, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 089. É livre pouso 10, tá 3804. 6254, decolador 46, controle 120, sinal 8. 08, controle 1254, major. Reduza a velocidade para aproximação, chame torre 11895. 1895, 4076, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oceané 6254. Oceané 6254, contato radar, saída da AEL, sube e mantém nível de voo 380. Saída da AEL 380, com referência, pode voar direto da AEL? Autorizado da AEL, Oceané 6254. Obrigado. 4000, 3283. Confirmo. Passo 360 informa que daqui a 2 minutos o senhor ingressa na final da G7, que vai encaixar perfeitamente para seu terceiro para pouso. Grato, da Boeing Mark. Controle, confirma a frequência à torre? 1-1-8-9-5. Obrigado. Gol 1924. Curva à direita para o 150, reporte estabilizado no localizador. Direita 150, reporte estabilizado, 924, pode descer para 2000? Negativo, mantenha 3000 pés, gol no 924. Ok. Solo 48, livre à direita, me solo em 1-2, 1 nesse manobre. Direita, 1-2-9, boa tarde, 3-2-0-4. Localizador, 924. Ciência, aguarde para transferência, gol no 924. Azul 4076, baixado, checado. Para 2000 pés, ajuste no 018. 2018, 924. Tan 3283, desça para 3000 pés, ajuste no 018, reduza a velocidade para 1709. 3283, 3000 pés. IP5490, mantenha a posição. O novembro em Yankee Mike, é, as aeronaves na final estão chegando com 5 milhas para a torre. O estimado para o senhor é ser novamente o terceiro para pouso, podendo passar para seu quarto. Paciente, o novembro aqui. Mas ele está fazendo 360 para esse quinto. Afirma. 5-0, chame o solo em 1-2-1-9. Solo 2-1-9, 4-0-7-6, boa. Solo, Salvador, muito boa tarde, 4-0-7-6, boa na porta. Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Boa tarde, passarelo 2230. Rebaixado, travado visual. Passarelo 2230, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. 7, passarelo 2230. 8-9-5-9-2-4. TAN 3283, desça para 2000 pés. Ativo já está no ILS, seguindo mais. TAN 3283, reduza a velocidade para aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. TRIP 5240, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-1-8. 3000 pés, 5240. passaria 2230 no solo 52, livre direito, sendo solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, passaria. Solo, boa tarde, passaria 2230. 2230, passará na Juliette, passaria 2230. Para ingresso na Juliette, 4076. Meriank Mike, reingresse na final 17, reporte na curva. Reporta na curva, Meriank Mike. Equipe 5240, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 8, autorizado final ILSX, o reporte estabilizado no localizador. Desça 2000, autorizado, 5240, reportará. Oceana é 6254, chame em Centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325, 251, é 254. No solo 54, chame o solo 121, no sinal 9, livrando a direita. Pois eu andava livrando o 924. VIP 5240, reduz a velocidade para aproximação, chama a torre 11895. 1895, 5240. Boa tarde, tá 3283. São 3283, autorizado pouso pistola 0, vento 120 graus, 099. 3283. Desça para 4 mil pés, o ajuste é 10018. 118, 4 mil, 1697. Primeiro para pouso. Reportará externo, 5240. Trip 5490, além mantendo 0. Ali mantém 5490. Mike, Mike, tem pouso autorizado na pista 17, vento 120 com 8. Pouso autorizado, cabeceira 17, confirma o vento? 120 graus, 8 nós. Paciente, o Dabore aqui. Então, TAN 3283, solo ao 57, direito 219. Direito 219. Paulo Salvador, boa tarde, 3283, Zona 3, cuidado. Zona 3, Zona 3, Zona 3. Zona 3, Zona 3, Zona 3, reporte no corredor Interlagos. 5240, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 8. Aguardando, 5240. Vou ir direto à proa da rotatória. 924, vai aproximando da Juliette. Posição 25240, autorizado pouso, pistão no zero, vento no zero grau, 099. Autorizado pouso, sigla 240. Salvador, boa tarde, o TRIP 5490, cruza o 1200 na Momo. TRIP 5490, contato radar, subindo para 1980, cumprindo o perfil da saída Momo. Perfil da Momo, ascensão 80, 5490. Passado, desça para 2000, reporte estabilizado, localizador. 2000, reporte estabilizado, 697.